дома все трясе люско. Butter full of sugar, cute, full of juice, tutti frutti. Sorry ladies, I don't mean to be rude, mas uma de vocês sempre é mais bela da crew. Eu já vi, eu já vi quem é, yo. Já lhe imagino a dançar mesmo sem som. Dá pra pôr no ring, porque o S da KO. Meus olhos e o corpo dela estão na B.O. Quanto mais já vejo, mais me desconcentro. Diz meu nome e logo esqueço. Por hoje eu já não penso, deixo-me levar com vento. Como teu cabelo preto e fecho meus olhos, porque quanto mais lhe vejo, fico high. Quando penso que acabou, ela baixa mais. Dama mais bela desta night, I can't stay sober, porque quanto mais lhe vejo, fico high. Quando penso que acabou, ela baixa mais. Dama mais bela desta night, I can't stay sober, porque she get me high like a rocket. Ela me mata com poster. Depois da puma fico joker. I just wanna have fun, mas não com uma qualquer. Esse modo vilão, guarda em meu coração. Céu no modo avião, não tô busy em distração. O meu foco és tu, nós dois um pra um. Tás-me a deixar sem norte, com essa tua zona sul. Com esse rabo de bola, só posso virar um quepa. Estamos no club, não escola, mas aqui és a teacher. Outras pitas da boda tão com inveja de tipa. Quando entras na pista, deixas as niggas em fila. Quanto mais lhe vejo, fico high. Quando penso que acabou, ela baixa mais. Dama mais bela desta night, I can't stay sober, porque quanto mais lhe vejo, fico high. Quando penso que acabou, ela baixa mais. Dama mais bela desta night, I can't stay sober, porque I can't stay sober. Quando entra na pista é game over. Vai a qualquer party and take over. E a sede dos niggas não é pouca. I can't stay sober. Se entra na pista é game over. Ela vai a qualquer party and take over. E a sede dos niggas não é pouca. Quanto mais lhe vejo, fico high. Quando penso que acabou, ela baixa mais. Dama mais bela desta night, I can't stay sober, porque quanto mais lhe vejo, fico high. Quando penso que acabou, ela baixa mais. Dama mais bela desta night, I can't stay sober, porque quanto mais lhe vejo.